Panorama Agrícola para 19 de agosto de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo para você o programa de terça-feira, 19 de agosto, lua minguante. O ditado de hoje é: perguntar não ofende. Confira no programa de hoje uma dica de energia limpa. Na entrevista seminário da agricultura familiar do Planalto Norte, em São Bento do Sul. E no Professor da Terra, planta indicadora e erva daninha. Dica do dia. Instale um aquecedor solar na escola da sua comunidade. Ao utilizar o calor solar, você economiza energia elétrica e não polui. É tecnologia limpa e barata. O sistema para ser instalado é de fácil confecção e de baixo custo. O aquecedor solar tem a capacidade de captar e armazenar a energia do sol para aquecer a água. É feito com componentes hidráulicos de PVC, com coletores de energia do sol, reservatório revestido termicamente e tubulação própria para água quente. É hora das notícias. Até o dia 30 de agosto, você pode inscrever a sua escola no Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Procure um escritório da EPAGRE e inscreva o seu projeto na área de educação ambiental rural. Pode ser no campo, na pesca ou em comunidades indígenas. O Prêmio EPAGRE Escola Ecologia está na 8ª edição e apoia trabalhos para dar visibilidade à educação ambiental rural em Santa Catarina. Podem participar escolas públicas. O evento tem o apoio do programa SC Rural e amplia e cria novas oportunidades em ações educativas no campo. Até 30 de agosto, então, as inscrições para o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Uma feira de agricultura familiar em Lençóis Paulistas, interior de São Paulo, teve um concurso para inventor rural. 45 criações de inventores de 7 estados brasileiros participaram. Foi do Paraná o primeiro colocado pela invenção semeador manual de hortaliças. Para diminuir o ataque de vermes nos brincos de identificação dos rebanhos bovinos, Oscar Nazareno de Souza, de São José, aqui em Santa Catarina, criou o anel repelente e ficou com o segundo lugar. A ensacadora e compactadora de silagem do Rio Grande do Sul ficou com o terceiro lugar do concurso Inventor Rural. Um prêmio especial foi oferecido a um apicultor por sua adaptação na produção de mel com potes de vidro acoplado à já tradicional caixa de produção de abelhas para que o mel seja produzido direto na embalagem. Confira a entrevista de hoje. Na quinta-feira, 21 de agosto, São Bento do Sul cedia um seminário de agricultura familiar do Planalto Norte. Para falar sobre este assunto aqui no Panorama Agrícola, nós entrevistamos o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Bento do Sul, Gabriel Zygoski. Seu Gabriel, qual é a programação deste seminário? O seminário tem uma programação bem ampla. Ali nós temos às 8 horas a recepção, né, de todos os agricultores e agricultoras que irão participar desse seminário, bem como também terão um café ali para os participantes. Às 9 horas nós temos a abertura oficial e já em seguida às 9h30 uma apresentação cultural com a cultura polonesa que é tradicional aqui na nossa cidade de São Bento do Sul. Depois às 10 horas iniciam-se as palestras, né? Então nós temos uma palestra sobre as conquistas do movimento sindical do Estado de Santa Catarina no Brasil e perspectivas futuras para o movimento sindical e agricultura familiar do Estado de Santa Catarina. Às 12 horas nós vamos ter o almoço e às 13 horas nós vamos ter aqui entregas de certificados de cursos que a gente promove aqui na cidade. Nós temos promovido um curso com o Sindicato de Trabalhadores Rurais e a Ciproem, que é uma escola de formação técnica lá de Minas Gerais, que fez parceria com a gente. Às 14 horas nós temos uma palestra com a Contag, e às 16h30 né, nós temos um encerramento também com sorteio de brindes, né, teremos vários brindes, inclusive alguns brindes maiores. E também teremos uma feira da agricultura familiar, que estará ali no dia todo no pavilhão da Promussur. E o nosso interesse também é, dependendo da participação dos feirantes, se tiver, por exemplo, 10 estandes de feirantes, a gente vai abrir isso ao público do meio-dia até as 16 horas. Qual é o objetivo desse seminário, senhor Gabriel? O objetivo desse seminário é trazer aquele agricultor familiar que, de repente, fica fora de associações, fora de sindicatos, muitas vezes não procura nem a IPAGRE, aquele que está lá mais no seu cantinho, lá que trabalha ali, às vezes, sem assistência técnica. Então, o objetivo desse é não trazer tanto o nosso associado, que já é sócio aqui do sindicato e dos sindicatos do Planalto Norte, mas principalmente buscar tentar resgatar aquele que não participa de associação, de cursos, de seminários, para que ele possa vir. Então, o objetivo nosso é esse. Nós estamos convidando o nosso associado e já falamos para ele, tente trazer um que você conheça, que não é sócio, que às vezes não conhece os programas de governo, os programas de pagre, a participação do trabalho do sindicato, do movimento sindical, e fica meio que excluído. Então, o objetivo é trazer esse para esse seminário. Bem, é esperado a participação de produtores de outras cidades, além de São Bento? Sim, o seminário ele não é só de São Bento do Sul, porque nós temos aqui a Astramate, que é a Associação dos Sindicatos do Planalto Norte de Santa Catarina. E, então, o objetivo nosso é trazer pessoas de Porto União a Campo Alegre. Então, o seminário não é só de São Bento do Sul, é um seminário regional. Então, ele vai abranger todos esses municípios. Então, a gente teve essa ideia aqui, a ideia nasceu aqui em São Bento do Sul. Nós estamos fazendo o primeiro, Porto União já achou muito interessante, com certeza irá fazer no próximo ano. A ideia é expandir isso para todo o estado de Santa Catarina. E trazer o agricultor para que ele possa ter acesso às políticas públicas. Sim, essa é a ideia. A ideia dele é trazer ele para que ele possa conhecer. Então, por isso, esse é um grande objetivo. Né? Então, a gente está aqui aí todos os movimentos juntos, tanto sindicato, como Secretaria de Agricultura, IPAGRE, para que nesse dia, sim, ele possa estar ali, quem sabe trocar uma ideia, não só participar das palestras, mas trocar uma ideia, conhecer um pouco o trabalho que essas entidades fazem em benefício da agricultura familiar de Santa Catarina. Correto. Entrevistamos o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Bento do Sul, Gabriel Zygoski, sobre o primeiro Seminário da Agricultura Familiar do Planalto Norte, 21 de agosto, quinta-feira, em São Bento do Sul. Gabriel, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, muito obrigado e um bom dia. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, hoje vamos conversar sobre planta indicadora. Uma planta é considerada indicadora quando nasce espontaneamente, sem ser plantada ou semeada, em uma determinada região, solo ou clima, que, por ser mais adaptada a esta determinada condição, ela apresenta vantagem no seu nascimento, crescimento e desenvolvimento em relação às outras plantas, inclusive às cultivadas. Neste caso, amigo agricultor, ela pode ser caracterizada como uma erva daninha ou inso, se aparecer em áreas de cultivos comerciais, também podendo ser chamada de planta espontânea. Alguns exemplos de plantas espontâneas, plantas indicadoras. Caruru, indica boa fertilidade e terra bem estruturada, com bom teor de matéria orgânica, presença de nitrogênio livre. Capim rabo de burro, típico de terras abandonadas e gastas, solos ácidos com baixo teor de cálcio, impermeável entre 60 e 120 centímetros de profundidade, local que represa água, pouca fertilidade. Carqueja, pobreza do solo, compactação superficial, prefere solos com água estagnada na estação chuvosa. Picão preto, solo com excesso de nitrogênio e deficiência em micronutrientes, principalmente cobre. Samambaia, alto teor de alumínio, sua presença reduz com a calagem. As queimadas fazem voltar o alumínio e proporcionam o retorno vigoroso da samambaia. Amigo agricultor, utilize os cinco sentidos para observar o que a natureza está indicando para você e sua família sobre o manejo que está sendo adotado nas áreas das suas lavouras ou pastagens. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.